palavras de boca não valem, acabam morrendo seladas nos lábios da gente. Eu fui imprudente, errado. E como dizer ao Senhor? Se ajoelhado eu não falo só sim, eu nunca quis tanto perdão. E com palavras do meu coração, nunca soube dizer. Deus escutava.